caso forte, repressão, fatalidade que humilha o nosso movimento. Cultura black, 100% atitude, correria, negritude. Não se lute, não se abala com a derrota, pois muita gente boicota. Gravadora fecha a porta, o tempo passa, o mundo roda e o guerreiro tá de volta em ação. Sem pistola, sem canhão, pronto pra revolução, transformando os pensamentos, sentimentos em canção. É embaçado, né não? Denunciar a podridão desse sistema canalha cheio de falhas. Falha, é muita falha. É muita falha, falha neste mundo de ilusões. Falha, aonde o crime é não falha, é crime. Que o rap é do bom, tô aqui, tô firmão, então segue-se a missão. Relatar o sofrimento do jovem brasileiro, guerreiro, herdeiro de muita miséria, sobrevivente do descaso que habita a favela. O som que trinca nas vielas alerta o meu povo. Muitos tentaram me tirar, mas tô aqui de novo. O meu talento te incomoda, te dá febre, te apavora. É que enquanto você fala, minha voz não se cala. Nossa banca tá mais forte a cada instante. Seja bem-vindo, amante. Moleque louco, consciente, vai mais adiante. Falha, é muita falha. Mano, nossos irmãos estão morrendo nas ruas, nos guetos, vielas. Quem vai salvar as favelas? Falha, uma elite canalha que sempre atrapalha um pobre sofredor na batalha. Desse jeito, desrespeito, preconceito tem que ter, proceder. Porque o caminho da vitória é estreito, irmão. Já vi mercenário que só quer ganhar em cima das suas costas. Planos falidos, ilusão, falsas propostas, prometendo transformar qualquer simples anônimo em uma celebridade. Superstar, fenômeno, mas não me iludi, aliás, corri atrás dos meus ideais. Assim que se faz, mostrei sou capaz, 100% eficaz. Represento o movimento com talento, sempre atento, com os bacana que te explora, depois ignora e tira de tempo.